Estamos com a diretora do IFP, Pinhal Norte, estamos em Arganil, a doutora Dília Farinha. Uma atividade fora do comum, hoje aqui na Escola Básica de Arganil. Sim, uma atividade fora do comum que pretende, no fundo, dar a mostrar as atividades realizadas pelos nossos formandos e que os formandos se envolvam com a comunidade e que a comunidade também valorize a sua atividade. Por outro lado, também permite esta interação entre duas gerações, os nossos formandos, como vê ali, alguns já têm 50, 50 e tal anos, com as crianças do primeiro ciclo e, portanto, isso é importante também para estimular, estimular a mostra daquilo que aprenderam e para estimular que eles do futuro queiram vir fazer mais essas atividades, que se sintam integrados e que a comunidade também o reconheça. É normal fazerem este tipo de atividades ou outras fora das vossas instalações? Fazemos algumas outras atividades, designadamente visitas de estudo. Fizemos recentemente uma animação no Lar de Santana, em Oliveira do Hospital, também com formandos que vieram mostrar aquilo, e aí dentro da sua área de atividade, que eram formandos de técnicos de geriatria, que vieram mostrar aquilo que faziam e vieram testar, no fundo, com idosos do Lar de Santana, mostrar as suas competências e, no fundo, mostrar às entidades aquilo que eles fazem, que são as futuras entidades empregadoras, e isso é muito importante para nós, porque a formação tem que ter como sequência necessariamente o emprego. Qual é o eco relativamente à comunidade quando fazem estas atividades fora do vosso espaço? O eco é positivo, as pessoas acham muito positivo, é interessante. Aqui, para além, temos que agradecer também aqui ao agrupamento de escolas a possibilidade que nos deu de realizar esta atividade, e parece-me que as pessoas estão satisfeitas, que os alunos, nesta atividade em concreto, estão satisfeitos por o que estão a fazer, que é uma mais-valia também para eles. Conforme fui na outra atividade que fizemos recentemente, no Dia dos Namorados, em que os idosos também tiveram o afeto e o carinho dos nossos formandos e também perceberam o seu interesse, o seu desempenho por parte da entidade empregadora futura. Portanto, o eco é sempre muito positivo. É claro que isto tudo resulta de uma preparação grande, neste caso da professora Sónia Lamas, que é uma pessoa que está muito atenta às necessidades da comunidade e que explora alguns eventos para vir mostrar as nossas atividades formativas. E é um bocado o IFP sair das suas portas para mostrar aquilo que sabe e que pode fazer. Queria dar os parabéns à professora Sónia Lamas por toda a preparação e o entusiasmo com este evento e à professora Marisa Simões, e também agradecer ao agrupamento por esta oportunidade de nos vir aqui permitir fazer a atividade. Obrigada.